Thank you. O transmissor nuclear vai ativar o som do sono. Diz a voz sem rodeios, marca os pôr o seu lugar. Senta atrás no banqueiro. No amigo foi certeiro, marca sobre aquele teclado. O transmissor nuclear vai ativar o som do sonar. Diz a voz sem rodeios, marca escolhe o seu lugar. Senta atrás no banqueiro. No amigo foi certeiro, A canção, passageiros, diz a voz, sem rodeios, Marta escolhe o seu lugar, senta atrás do banqueiro,